255, no Salas 21, na liberada via Fox Trot, chame Salas Salvador no 21, no décimo 9. Estrada Nacional 6141. O 4422, desça para o nível de voo 050, redução para 239. Azul 4463, contato H, passa 3.610, saída Coral, subir, mantém o nível de voo 180. Sim, subindo para o 180, azul 4463. Também 6226 estabilizado. Estabilizado, 6226. Sinal de procedimento, chame 372, frequência 118, decisão 95. 895. Chame 6320, deixa para 2.100, ajuste no 098, autorizado ao final do procedimento LL73. A função 0 é estabilizada. 3205, 2000, toma responsabilidade final LL. Salvador, muito boa tarde. 6220, Chanel e LL70. Chanel 6206, bom dia, avistado, pouso autorizado, estamos a zero, vento é 6, 0 grau, 0 nó, né? Pouso a 11, 6206. Chanel 6141, no decoração para o sequenciamento, curva direita, sua 230, está limitado pela radial 280 do VR, Salvador. Chanel 6141, autorizado a descer para 3.100, ajuste no grau 9. O 4422, descer para 4.100, ajuste no grau 9. 4422. Decoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 390, está limitado pela radial 280 no VR Salvador. Direita, proa norte, limitado pela 280 Salvador. Direto bloque. Se apresente direto bloque, seu azul 4463. 4422, curva à direita na proa 050, permanece no limite. Agora a gente um vetor para o localizador. Direita 050, vai para o vetor. Oxalé 6141 para o curso do localizador, curva esquerda na Pro 145, reposta estabilizada. Vista para 2 no Ferro, a gente não zero no 8. Oxalé 6320, completo o nome de procedimento, chame o Salvador, frequência 118.95. 118.95, 6320. AV 4422, edição para 1809. Tráfico que protege na aproximação, 1 hora, 7.4 milhas, passando 4.300 pés, é 2.3 milhas. A 3220, sim, livre pouso, pista 1-0. A 4422, tem condições de interceptar a meta-proa? Sim. Deixa para 3 mil, a gente não zero no 8. 3 mil, pode passar para 2. Chamando a 1-4-1, estabilizado. Afirma, seu localizador, quem vai? Até o final do procedimento, chame o seu salvador, frequência 118, decimal 95. 2-4-4-2-2, vista para 2, no pé, autorizado o final do procedimento de LS, aqui, tá? Aqui, se não zero, é estabilizado. 2.000, capacidade estabilizada, já, esqueça o curso. Confirma com o controle. 4422 já está no curso. Excelente, agora estou excelente, é o 4422. 320, Mustangos 35, liberar via Taxi Foxtrot, chame Solo Salvador no 21, décimo 9. Liberar Solo 21, nave. Ado, 55 milhas, sudoeste de Salvador, mantém nível de voo no 80, chame com 3 milhas, frequência no 20, décimo 1. Também via 141, pulo autorizado, chama 0, vento 140 graus, 09, 9, a vista agora no 07. 107, o 4422, compete nosso procedimento, chame o trono de Salvador, frequência 118, decimal 95. 895. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, vamos. Continua a aproximação, aguarde pista livre número 2. Sim, sapato angosto, você mantém o ponto de espera. Channel 6141, Solos 32, a liberar minha taxa em Fox Trotion, Solos Salvador no 21, décimo 9. Oi, 315, foi a mão para interceptar a chave da mão, isso é para o nível de voo 080, ajuste na 017. A pistão no 0, vento 140 graus e no 09. Acho que você é autorizado a minha irmã de pistão no zero. Confirme se já o voado vem em cima da roça. Gente. 4422, me fala as 41, liberando a Fox Trot, chama Salo Salvador no 21, início uma noite. Atangosca do Oficial, decolagem autorizada, pistão 10, vento 120 graus, 129. Então, gosto como o Luciano, decolado aos 4-2, chamo o controle Salvador, 90, décima 8, bom voo. 208, boa, segundo dia. Bom trabalho. Controle, para passar o óbvio, segundo dia. Capitão, gosto de você ter contato radar, sobre via Momo, parâmetro de 1900. Via Momo, óbvio, segundo dia. Chalana 3, 1, 5, autorizado a 254, 1, 6, altímetro 1, 0, 1, 7. 4, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 3. 305 de colada às 4h30, chamei controle Salvador, 120 do sinal 8 no voo. Controle Salvador 208, boa tarde, tá? 305. Da via São Joana para nível de voo 340. Subir via São Joana para nível 340, tá? 3807. Escuta, sua identificação, tem contato radar apontando Cone 1 direto Coral. Escuta, uma solicitação só uma prioridade para o destino. 3105, livre de viso, reporte quando o direto liga. A livre de viso, pode rolê, vai botar no ano, 3105. Então, nossa mão serra, autorizado voar direto, deixando quando possível, só em cima de pouso. Você confirme uma atitude, informe que eu não recebo o seu modo de ar. Estou passando 060, volta Tem que repartir o segundo, mas tem que ter um certo cheque do equipamento no responder. Agora 130 graus no número. Caso negativo, 123 decimal 8, solicite o guarda desse módulo, algum voo. 235, 238, tá 3205. Como que agora eu recebo a estação do 080. 28, chame centro 26, chama 26 decimal 85, caso negativo 25 decimal 45. O plano iniciou cancelado no dia 58, mantém sobrevivido o visual 085, confirmando o peso permanece na 830. Como novamente na recepção do modo Charlie. Chances de estar determinado, 36 milhas de torno da loja de Salvador, para serviço de informação de voo alerta, chame Recife, 126, decimal 85. Quatro, sem identificação. Quatro, vou direto para o médio desse do nível de voo 050. Inicialmente vou direto para o médio. Salvador, boa, batalha 22, presunto transfere para a pistola. Tendo 16 anos, boa tarde, sem identificação, vou direto para o médio e reportando da agressiva. Se for para o médio, reportará o estado de defesa 22, presunto. Número 964, posso passar nível de voo 150, vou direto e top, confirma a velocidade que está mantendo. Intenção de manter essa velocidade até as proximidades de top? Ele já pode quando para a redução. Já pode passar 150. Passarei 2260 para o estilo. Passarei 2260 para o nível de voo 140. 154, essa é a identificação, autorizada a chegada com o meio de 1. informa que é o número 3 na aproximação, desça para nível de voo 150. Corrigindo, desça para nível de voo 080. 3, vamos para interceptar o curso localizador com direita na prova 070. Direita 070, interceptado, 2-3-1. Dá para interceptar? Negativo. Vai interceptar para 2-3-1. Qual é a velocidade no momento? 2-2-0-9? 2-2-0-9, 2-2-3-1. Redução 2009, 2231. Onde 74, o serviço estará terminado. Um minuto para a Coral, chame o controle. Ingles em 1-2, ele disse uma 1. Limpo 06, deixa para nível de voo 060. Utilizando a reutilizada a vista da 2.000 pés. Autorizado o final do procedimento, informe estabilizado. 2.000 pés autorizado, procedimento, reporte estabilizado. Passaria do 2.231. Utilização para sequenciamento, mantenha a prova 030, limitado pelo localizador. 030, 20 lotes, 2 atingiu 050. 20 lotes para descer. Aguardando. Tomou um tráfego em posição de 3 horas, afastado de 1-0-1, passando 050 da guarde, a nossa tamo 6-2. 964, completo chamado procedimento, chame torre 198, decimal 95. 1895, ligado. Tantri 154, veio utilizada a descida 4.100, altímetro 907. 4.017, Tantri 254. Bom, passarei 2261, fui ele. Tem que aguardar para chamar a torre. Contato radar, agora é 58 milhas de curso do oeste de Salvador, no ir direto Conde, reporte passando Conde. Passarei 2231, passou Duna com a torre Salvador. Da 4.006, altímetro 1.017. Passarei 2231, reduza para 2209. Passando Duna, chame o senhor 1-9-3-9-9-5, concluído. Obrigado, 7-9-5-4. Sou autorizado no 07, passarei 2-2-3-1. Quatro, continue em precisão, está aguardando o serviço de pouso. Aguardando, decisão 5-4. Estoque 261, na reduza para 2209. Mas estoque reduz para 2209. Copiado o Nicolau Romeu, posso fazer o possível o usuário da Tibana.